Bu arada hazırlık yaptığımı. Lavadoro tá 3054. Como é que está? 3054, desça para o nível 050 via chegada a Mari. 050, descida via, TAN 3054. 63, controle, boa tarde, 6326, Tianer, informação Romeu, na descida. Controle, como é que está? Como é que está, prossiga? Estou indo para a ProSul, todo autorizado em breve, pula pela direita para a magnética 050. Negativo, curva direita. Pela esquerda é o Eco Mike Tango, from tráfego, 2 horas, meia dúzia de milhas na aproximação, um Boeing 737. Muito consciente, mas autoriza após a curva direita magnética 050. Direita, mantenha presente para o Eco Mike Tango pelo setor sul. Bocharé 6326, informe a sua proa. Mari. Xané 6326, estação de vetoração, sequenciamento de tráfego, curva à esquerda para o 060, limite será o curso do localizador. Desça para 6.000 pés, altímetro 0012. 060 para... descendo para 6.000 com 1.012, sugere alguma velocidade? 0250 nós, será o número 3 na aproximação. Ok, estamos reduzindo na proa 060, descendo para o 060, 6326. Gol 648, complete final ILS, X-ray, chame turno 8, decimal 6, bom pulso. 8,6, obrigado, bom trabalho. Eco Mike Tango autorizado, prosseguiu curva à direita agora, o Eco Mike Tango. Curva à direita, eu vou falar com o Diogo, o atendente, tá ligado? Gol 648, continue a aproximação, reporte frente pelo baixar e travado. Vamos parar com o baixar travado, né? 02, nós estamos controlando para a corte. Guardião 02, na sala 00, frequência livre. Livre, já, boa tarde. Dois de Salvador, muito boa tarde. O Pantanal 47110, informação Quebec, sem contato com o centro. Pantanal 4710, alça a medicação, autorizar a chegada a margem para o nível de voo 07. É, clareza 1, não poderia confirmar? Pantanal 4710, desça para o nível de voo 070 e aciona a identificação. Desce para 070, na margem, identifica o Pantanal 4710. TAN 3154, desça para 2000 pés, QNH 1012. 2001-012, tá 3154. Controle de Salvador, boa tarde, triplo Papá Romeu Lima. Prossiga triplo. O Papá Romeu Lima está decolado do CIA, com direção de voo sobre voo na Pituba, mantendo 500 pés. Estacionado no 0140 com 3 a bordo. Lima, como se foi feito o plano na sala S? Afirmativo, senhora. Fez há 20 minutos atrás. Ciente. Só espero baixar travado. 642 agora. Já no corredor, papai, meu Lima. Autorizado pouso. Título 0, vento 120 graus, 129. Com forte ar da fonia, mas entendeu que está autorizado o pouso da pista 0, com 648. Como recebe agora, 648? Está mantendo 2.910, vai manter a magnética 0.65. Batalha Mac Tango, autorizado Papa Tango, Eco, Mike Tango, após correção. Tribo Romeu Lima, após o sobrevoo na Pituba, qual seria o destino? Volta em Salvador, cara. Sim. Canema 326, desça para 3.000 pés, QNH 1012. 3.000 pés, 1012, na proa, certo, senhor? O Canema 326, desça para 3.000 pés, reduz a velocidade para 2509. Está mantendo 230 já da presença. O Canema 326, reduz para 2109. Reduz. Salvador, boa tarde, Xané 6213. 6213, Salvador para Guarulhos, Costa Galeão, 360. Aceita, boa. Aprovado, 360, volta avião Pesolo no zero, decolando da 10 com cobertura direita. Precisa da El Leda, após Leda, vai voar Bride, ao intercepto ao eixo e sai conforme o plano. 5154 transponder, controle 19.35. Gente, o Xanar 6213, autorizado Galeão, nível 1807, boa, acelera a identificação, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1012. 4.012, na Bonf. Estabilizando, Xané 6326. Prossiga via Alfa, Juliette, até o portão 02. Alfa Juliette até o 02, o 642. Fui ADS 6326. Gente, reduza para 1709, 6326, desse mantenha 3.000 pés. 170, reduzindo para 3.000 pés, 6326. Siga 1.500 pés, corredores Vera Cruz, Interlagos, reporte Floripa, em Gino Vemor Alfa. Tendo 070, Pantanal 4710. 4710. Desça para 4.000 pés, o altímetro 1012. 4.000 com 1.012, o Pantanal. Solo Salvador, 6142 Oxené. Formação Romeu, aguardando coordenação Recife. 350 já aprovado, cópia. Afirmativo, 350, entendeu, obrigado. Autorizado para Salvador, para a melhor terra do mundo, Recife, 350. Volta via Pedrinho 58, da Cola 910, vou correr pela esquerda. Subida Pucajamo, com transição Caju, 5160, código transponder, controle opera em 1.9, decimal 35. 0 para Recife, é previsto 50 na forma da tela da 10, curva esquerda, Pucajamo, Aju. Transponder 51-6200, controle de saída 1935. Confere, portão 3, chame quanto for para o puxa sinal. Maravilha, obrigado. Funcionamento 326, prossiga para 2.000 pés, completando o ILS X-Ray, aguardando a transferência de comunicações. 6326. O Pantanal 4710, na chegada a mar e livre descida para 2.000 pés, o altímetro 1.0, 1.2. 2.000 pés do Pantanal 4710. Confirme, reporte transposto, baixar e travar. Já reporto, baixado e travado. 3154, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 12 nós. Pouso autorizado, só 3154. O Papa Romeu Lima ao controle. Controle, Papa Romeu Lima, segue agora para Salvador. Confirma a posição. Está agora chegando através do aeroclube, senhor. Gente, não recebo a indicação do seu transponder. Reporte através do Parque de Vitor Sul. Diga para o Papa Romeu Lima. Vai repassar em Pituaçu, senhor? Tá chegando aqui. Já recebe ou não? Aí não. Tá chegando equipamento, Romeu Lima. É 326, chame torre 118, decimal 6. 18,6, né? 326. Torre, boa tarde, o Xander 6326, estabilizado, final. Xander 6326, continua a aproximação, aguarde pista livre, após 3 pontos, baixado e travado. Já está, baixado e travado. Sente, aguarde pista livre. Santa 3154, no solo aos 12, divide pista pela direita, chame solo frequência 121 decimal 9. Direita 129, tá? 3154. Muito boa tarde, sentido Romeu. Salvador, boa tarde, até 3154, livrou. 354, bom dia, bem-vindo, prossiga via Alfa Quilo. Pessoal, boa tarde, Alfa Quilo para o pátio 3, observando o pátio 3, sinaliza 2, 3154. Alfa Quilo, pátio 3, na 3154. Zero, Namário, 3 Controle, o Papá Romeu Lima já passou o Pituaçu. Já tá recebendo o modo Alpha Charlie, senhora? Sente, Papá Romeu Lima, chama a torre na frequência 18.6. Estou recebendo. Grato, 18.6, uma boa tarde, senhora. Salvador, muito boa tarde. O triplo Papá Romeu Lima, vertical de Piatã. Papá Romeu Lima, depois no farol de Itapuã, confirma o estacionamento. É a parte da mata, tem condições de aproximar direto, se facilitar. November Alfa em Paripe. Lima, o vento está de 120 graus no 2 nós, tem condições de aproximar pela 35 em baixa altura para fazer táxi pela 35? Afirmativo, senhor, vai aproximar pela 35, Papá Romeu Lima. Romeu Lima, sente. Salvador, boa tarde. O Pantanal 4710, estabilizado ILS da pista 10. A 4710, tráfego avistado. Continue aproximação, guarde pista livre. Reporte de pouso baixado e travado. Está baixado e travado, 4710. Sim, reporte canal 4710. 807, pode conseguir 2000? 07, após pelo, desce para 2000. Autorizado LS, reporte estabilizado. Após pelo, 2000, importante. Triplo Papá Romeu Lima, Torre. Meu Lima, na escuta. Tem um pessoal da Inferno fazendo algumas medições logo na vertical da 35. Nós vamos instruir o pessoal a sair da pista. Só pode aproximar para a segunda marcação na frente, a marcação de 1000 metros, 1000 pés aí na frente, ok? É, só confirmando, senhor, eu não posso aproximar para 35, é isso? Não, só mais à frente da 35, ao invés da cabeceira 35. Aproxima no sentido 35, evitando só a cabeceira. Tá ciente, vai evitar a cabeceira 35, Papá Romeu Lima. Botanal 4710, leve pouso, 110 com uma dúzia, à sua direita, helicóptero Robson 44, aproximando para 35 sem interferir. Ciente, leve pouso, Pantanal. Como é que estamos confirmando? Estamos mandando 2000 ou 3000? 2000 na frente. Autoriza o táxi abaixo a altura, até a bata? Papá, no solo 17, autorizado, táxi até a bata, chame pista livre. Grato, vai chamar quando livrar o Papá Romeu Lima. Salvador, boa tarde, bom 807, final da 11, da 10. Bruno, 807, 107, continue a aproximação, reporte trem de pouso, baixar de travado. Baixa checada, no momento. Canal 4710, em solo 18, livre vista pela direita, chame solo frequência 12 no décimo 9. Direita 219, Pantanal 4710. Controle o Índio November Alpha a 2 minutos da rotatória, visando o campo. Índio November Alpha chama a torre na frequência 18.6. 18.6, Índio November Alpha. Salo, boa tarde, Pantanal 4710. Salvo 010, boa tarde, bem-vindo, prossiga via Alfa Juliette, portão 04. Boa, Alfa Juliette, portão 4, Pantanal 4710. 2, Salvador, o portão Mente November Alfa, 2 minutos da rotatória. Salvador, passa passo de passagem do 4. Quem mandou chamou? E o uniforme vai de 4. 1, 2, 0 graus, 1, 2, 9. Gente, livre pouso, a gente não lembra alfa. Quem mandou a matrícula novamente? É o papapá, uniforme, é uniforme? Positivo, uniforme vai de 4. Sim, aí tá no pátio 5, a intenção de saxear até o ponto de parada para lá, confere? Positivo, para saxear aqui para lá. Chame em torre agora, chame em torre 386, para o táxi, o uniforme mais uniforme, ajustado no 0 no 2. Torre Salvador, uniforme Mike uniforme. Mike uniforme, autorizado o táxi, chame para ingressar na pista 7, teremos um pouso na pista. Por enquanto, ok? Vai aguardar para ingressar na pista. 7, uniforme. Volume 97, checa o trem, livre pouso, pista 10, 120, com 10. Vai checar, livre pouso. Confirmando que o sinal foi recortado aqui na velocidade. É para aguardar para o ponto de espera? Táxi autorizado até a interseção, aguardando só o ingresso na pista, ok? A positivo. Portaremos. Aracaju. 5627 Aracaju 190. Afirmo. Aprovado o trip. 190 Aracaju, decolando 190, com curva pela esquerda, no perfil da Pucajão, após voa direta Aracaju. 5414 transponder, controle da pele 119, decimal 35. Autorizado conforme 190 da Caju, decola da 190 com curva esquerda, perfil da Pucajana, o transponder 5414, controle 1935, 5627. Entre, está em. Está correndo o fechamento? Chame quando pronto para o posicionamento. Chamará, 5627, obrigado. Para o posto de acionamento, acionamento 6142, posição 3. Posição 03. Tem aprovado o push estacionamento semitáxi 6142, informando o tempo TAM, finalizando o push o estacionamento portão 4. Ok, eu vou lá uma manutenção aqui, autorizado push estacionamento, tempo da táxi 6142. Primeiro alvo, tráfego avistado, trem de pouso é fixo, vento 130 com uma dúvida, livre pouso. Gente, livre pouso, a gente não lembra alfa. Obrigada, Mari, desse planejou 070. Desce para o 070, da Centro Romeu, seria possível dar presente para o editor? Trip 5595, mantenha a chegada. Ué, como é que estamos devido 3 aeronaves aí para ingressar na final da 1-0? Após esse segmento informado, estou a 255, acho que já está atingindo o limite agora. Tome para o sul para evitar tráfego na final da 1-0, ok? Autoriza pela direita, magnética 055. Zero tá na cabeceira oposta, 35, porém fora da pista, ok? Ah, tudo bem, sem problema. Tá atento a vão ou então era. Bora, como é que tá lá? Oxa, 4 atingiu 5.000. 6314, prossiga para 3.000 pés, retorna a dar sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao curso do localizador. Mantendo a proa, o limite ao curso do localizador, 63, no mar. Vai ultrapassar o posto do localizador, ok? O novo limite é o que deu mais 120 de Simbra, aguardando para reassumir na proa de Dona. Ok, mantém a proa, o limite é 120 de Simbra, Dona 3 ao meio. Solo Salvador, Oceania 6213, pushback, acionamento. 6213, portão 07, aprovado, sem táxi. Autorizado, pushback no portão 7, reportará para o táxi, Oceania 6213. Polo 396, reação à navegação agora na proa de Duna. Para o ILS X-Way, pista no zero já autorizado, reportando no lock. Estou de Duna, Duna 396. Pode interceptar o ILS? Controle Oceania 6304, por favor. Oceania 6304, negativo. Novo limite é magnético, 120 de Simbra. Ok, 20 de Simbra. Já 3192, essa para 4.000 pés, QNH 1012. 4.000 com 1012, para 3192. Sentindo informação, Romeu. Pitcapinhas 360, som 1 minuto 4, azul 4065, prepare a Dael. Aguardando o copy, preparando a Dael, nossa escuta 4065, obrigada. Taxa Chané 6142, 13 de autonomia, Terra Natal, com 126 a bordo. Gente, taxa tá aprovado, índio de alfa, ponto espera 286 com a torre, ajuste no zero. 1-2, vem, bom voo. Grato, no 0-2, Índia Alfa, ponte espera, torre, 62, 1-4-2. É 3-1-4, desça para 2.000 pés, que é legal, no 0-1-2. A 2.000 pés, eu chamo, 6-3-1-4. O 3-1-9-2, retração radar, mantenha presente pro limite ao curso do locador. Esquece, mantém proa limitado pelo curso da 319. Salvador, hoje é 6142, próximo ponto, espera. Vamos fazer colagem. Para 63, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento, 1 no 0 graus, 1 no 0 norte. Alinha e decola, pistão no zero, chané 6142. 9.6. 26 graus. Já 3192, reduz velocidade para 1809. 189, atingindo 4.000 pés, 3192. Tá, 3192, desça para 2.000 pés, QNH 1092. Confirmo 3.000. Gono 392, desça para 2.000 pés, QNH 1092. Salvador, boa tarde, é o Azul 4032. Azul 4032, essa notificação, chegada a Mari, desse Panjô 060. chegada a Mari, desce até o 0.